607, manter a posição, aguarde para iniciar o push. Manter, Golden 607. Falou, o EP 5891 para o táxi, tem 61, 5 horas, galeão. O EP 5891, fazendo com, prossiga com o táxi até através do portão 7, tráfego da TAM está ingressando para a estacionada 612. Está livre o táxi, atento ao TAM, até através do 7591. O 3153 até o 612 está livre, agilizando na medida do possível. Ok, gente, tá 06, tá 3153. Só o pushback acionamento, tá 3890, tá na posição no 3. 3890 será número 2 no setor, já vou autorizar o tráfego do portão 10, já tinha sido, já tinha solicitado. Gente, não, escuta, 3890. 1804, tá livre no 10, chame táxi. Paulo Salvador, bom dia, gol 1897, sente da Juliette, autorização com fim. 1897, aguarde cópia. Paz, 897. 37. Salvador, essa é a nossa. Recurso no Oscar. O Oscar está na idade, descida. 9832, está no passe de cargas, pronto para cópia. Recife. Sim, Thiago, está aguarde cópia. Está na guarda. Web está livre, continua o ataque? Afirmativo, Web, prossegue até através do 5 agora, aguardando o gol iniciar. Até através do 5, 5, 8, 9, 9. Se quiser pra deixar o Web continuar, a gente tá com o rapaz tá ajeitando aqui o trator. Afirmativo. Decolagem 160 com 4 mãos. Decolagem, eu passei a drenagem. Cópia. Ok, boa noite, 97. 50. Sai na Dael, Linda, após Linda Bridge, após Bridge, após o Luno 6. Controle 120 decimal 8, aciona 5046. 9360 autorizado, na Dael, Linda Bridge, após depois o Luno 6. Controle 108, transponder 5046. Gol, boa noite, 97. Correto, no 897 é pronto. Dora. 04, táxi com BOB 106, nosso nome é 4A5, confirmando Florianópolis. 04, seguinte, prossegue até através do portão 612. Ele táxi até através do 612, boa noite, 04. Para táxi, o Golo 642, 155 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 15 de autonomia. Seu ponto espera 642, 1016 o ajuste, chama pronto para decolagem, frequência 118.6. 118.6 para decolar, 10 a pista, gol no 642. Solicito uma inspeção na pista em função de pássaros e não tivemos colisão aparente, mas solicito uma inspeção na pista para verificar se teve colisão com o trem de pouso. É, bastante gaviões na pista e estamos na escuta do controle para essa verificação. Obrigado. Afirmativo, vou solicitar agora. Torre Salvador, bom dia, o gol 1642, ponto de espera da pista 10, pronto. 1642, o azul acabou de decolar, reportou colisão com pássaro, ok? Possível colisão, vou solicitar a revisão da pista, manter o ponto de espera. Acerte, vamos tomar o ponto de espera no 642. Edileda? Edileda na sua escuta para inspeção de pista. em função de pássaros na decolagem. Pássaros na decolagem? Eu solicitei que a torre fizesse uma inspeção devido a vários aviões na decolagem e aparentemente não houve colisão, mas solicitei uma inspeção de pista para verificar. Sente grato. Alô, Gol, ONA 607. Pode iniciar o pushback? Ainda não, a pista está impraticável devido a possível colisão com o pássaro. Aguarde para iniciar o push, ok? Tá bom. O Gol 804 prossegue até através do portão 4. Muito grato, leve táxi até o cabelo 04, Gol 904. Tá 9832, protocópio. Afirmativo, na sua escuta, protocópio, asa 9832. Autorizado Recife no 390, via Peruísque 58, decolagem pista 10, curva esquerda, Bucaracaju. 120, decimal 8, 5060 no transponder. Está autorizado Recife, saída Puga, da Aracaju, após a gente vai para a Uniforme WISC 58, o nível 390, 120 decimal 8 no controle e 5060 no transponder, seu lado está cargo 932. Correto, ápice, eu chamei para puxação. Está pronto, pushback, acionamento, lado está 932. Gente, aguarde só mais um instante devido ao número de aeronaves do ponto de espera, ok? Sem problema, estamos aqui na sua escuta aguardando, ápice 932. Portão 02 para puxa no 7 no 5, aguarde. Vai. Gol no 642 está autorizado a linha de decolar, 160 graus, 612 nós. Livre decolagem, pista 0 para o Gol 1642. Salvador Sandra, 107, pronto, pushback, acionamento, posição 4. Yeah. 107, pushback, acionamento, posição 4. 4069, controle. Ah, escuta pra siga. Eu 4069, tô em forma que houve a vistoria na pista e foi encontrado um pássaro morto. Provavelmente houve colisão desse pássaro com a aeronave. Afirmativo, nós vamos avisar a companhia para fazer uma inspeção na chegada em Campinas. Em princípio não há nenhum parâmetro precedente aqui no avião. Agradecemos aí a colaboração, tenha um bom dia. Passando o centro de guarda, pode passar para o centro. Afirmativo, chama centro Recife em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. Então vai manter, tá? 35 na 7. Afirmativo, 1251 agora, tenha um bom final de semana, bom dia. Bom dia. Bruno 715 tá livre, chame táxi. Livre, chama ele táxi, 715. Salvador, mas... O Marcelo pode ter a pessoa. Boa noite, 04, quando o objeto iniciar a corrida, autorizado a linha matriz. Após a live do Web, a linha matriz na 10, boa noite, 04. 232, deixa eu só confirmar pra gente qual o número do pushback. O ABC 9832, confirma se o pushback interfere com a aeronave da Gol puxando aí pro portão 5, vai ingressar parte da aeronave no patch 3. Eu coordeno com o mecânico aqui, mas acredito que não, se ele não for ingressar, ele vai ingressar no patch 3? Não, só a cauda da aeronave posicionar aí na entrada do pátio. Se não interferir, faça o pushback e reporte após para o táxi. Maravilha, estamos coordenados com a manutenção aqui e a gente vai iniciar o pushback. 308, obrigado, bom dia, o nome é 42. Controle Salvador, um bom dia, o gol no 642. Bom dia, gol no 642, contato radar, suba para o nível 390 na saída Puca. Subindo para o 390 na Puca, gol no 642. Tiago L, foi na mão. Para o táxi, 145 a bordo, 45 de autonomia, alternando o galeão. P07, aguarda a companhia à frente. Guardando, 607. Bom voo. 08, obrigado. 08, com 4 horas e 30, altera Natal. 90 até através do 612 e vai aguardar a sequência da 09 da Gol para prosseguir até o ponto de espera. Tem que fazer através do 612, 3890. 5891, pode voar posição ABO. 4 horas e 5 de autonomia alterna com o fim. 1715 até o ponto de espera está autorizado, 1016 o ajuste e transfere 18.6 para decolagem. Autorizado, táxi 18.6 no ponto de espera, no acesso de 5, obrigado. 1607 na sequência, 18.6 transfere, ajuste 1016. Pega o tráfego, 1016 ajuste, 18.6, 1607, obrigado. Então 3890, número 3, ponto de espera 18.6. Tem como número 3, 18.6, ponto de espera, 3890. Seguindo a aeronave da Gol, confirma. negativa, após o segundo voo. Após o segundo aeronave, gol. Tá certo. Quatro, vento de 150 graus, meia dúzia nós. Autorizado decola. Livre decolagem, peso, toma zero, gol. Boa noite, 04. Oi, Salvador, gol no 715. Aproxima-se do ponto 0, toma zero, tá pronto. No 715, ali mantém, puxa 10. Ali mantém na 10, no 715. Aguarda aí que vai passar o 897, pode iniciar o trem. Mais um instante no 897, que eu acho que a aeronave da APSA também vai iniciar o táxi, ok? Só mais um instante. Quatro, no 20, décima 8, ao 52, bom voo. 1208, 904, pode ir. Solo, é o Alfa Epsilon Bravo, bom dia. Aguarde para reboque, aguarde um instante. Para o táxi, alça cargo 932, POB de 02, autonomia de 3 horas, alternado é Natal. Está livre até o ponto de espera, 18,5 para decolagem, 1-0 no meio, ajuste. 1016 no ajuste, a monitorando a torre, está livre táxi até o ponto de espera, APSA 932. Afirmativo, apenas confirmando táxi é Índia. É Índia, APSA 932. 897, coordenando com a equipe de solo, após o ápice, está livre o seu pushback. Segue após o ápice, está livre, gol 897. Gol no 715, 150 graus, 629, está livre. Iniciando 90, gol no 719. Gol no 607, ponto de espera, pronto. Ali mantém o 607. Ali mantém o 607. Solo, é o Alfa Epsilon Bravo. Prossiga. É, bom dia, solicito reboque do site 3 para o site principal, ponte 3. Ok, para reboque aguarde, ok? Solo de Salvador, muito bom dia, Rio 5973, sente informação Juliette para cópia 310 Recife. 310, aguarde cópia Rio. Sente TAM 3890 após o gol iniciar, ali mantém. Após a aeronave da Gol, ali mantém, na pista do 0, 3890. Ao 55 no 20, décimo 8, bom voo. 208, voo 97, 95. C42, chame centro Recife, 126, décimo 8, 5, alterna 125, décimo 45. 26, 2528, 45, obrigado, bom dia, no 642. Bom dia, confirmando a primária, 126, 85. 126, na primária, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, o voo no 715, faça 1800, arco. Chegou no 715, contato radar, suba para o nível 360 na saída arco. 360 arco, no 715. Web 5891, chame seu para Recife 128, decimal 8 alterno 126, decimal 0. 288, reserva 5891. Afirmativo, senhorita. Autorizado Recife, nível 3, 1-0, via Perisque 5-8. Decolada 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-0-6-6 no transpondo. Para Recife, autorizado 3-1-0, via uniforme Whisky 58, decola pista 1-0, primeira curva à esquerda, perfil Puca, Caju. Controle 120.8, aciona 5066, o Rio 5973. Correto, parte 3, chama pronto para o estacionamento, o Rio 5973. 5973 vai chamar quando pronto, muito obrigado. Ao 58 no 20 decimal 8. 208. Controle, voa no 607. Contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. 360, obrigado. 150 com 612, livre corte. Esse ano, 3890. C932 está pronto, ponte de pé. O ápice é Lima, tem pista 10. A Lima tem pista 10, ápice 932. Campo Campinas. 1897, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre 1-1-8, decimal 6, dúzia. O ajuste no 0 no meio, um bom voo. 1-0-6, livre táxi via Índia Alfa, ponto de espera 286. Voo no 897, obrigado, bom fim de semana. 08, bom sábado, até a próxima. Salve, tá 3597, está autorizado o posicionamento a 4. Afirmativo, após o Boeing da Gol livrado, autorizado na porta táxi. Ok, após o Boeing da Gol autorizado, tá 3597. Bom dia, tá 3890, contato radar, suba para o nível 330, saída PUCA. Contato radar 330 na PUCA, tá 3890. Bravo, não escuta? Não escuta, prossiga. A Após o táxi do Airbus Data iniciando o curso no 04, você pode prosseguir, ok? No 03 e reporta no término. Positivo, muito obrigado. Salvador, bom dia, voo no 897, ponto estrada no zero, pronto. Cirt no 897, agora as instruções. Claro. Voo no 716, chame centro Recife em 128 decimal 8, alterno no 26 decimal 0. 288, 260, 9715, bom dia. Bom dia. O ABSA está livre, 150-612. Ok, apesar da decolagem da captura no zero para o ABSA 9832, iniciando. Salvador, tá, 3153, autorização Galeão 340. São 3153, só um instantinho, cópia por gentileza, Galeão, prepara da El, Leda Bridge, aguardando. Thanks. 3153, copiou a informação? Vai prosseguir. Prepare a da Ela e da Bridge aguardando cópia, por gentileza, apenas um instante. Ok, sem problema. A 9832, decolou 04, 1208. 1208, obrigado, bom dia. Até 9832. 597, pronto táxi, 65 POB, 4 horas e 30, Campinas. Chantanho 597, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118 decimal 6, 12, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. Gente, via Indy Alpha, ponto de espera 10, torre 186, 3597, obrigado, excelente, bom fim de semana. 5 decimal 1 alterno, 33 decimal 25. 251-3325, obrigado. Para o push e acionamento. O Rio 5973 coordena com a equipe de solo. Após o aeronave da Azul liberar o pátio 3, autorizado, reporta táxi, ok? A mesma está no reboque para ingresso no pátio principal. Ok, vai coordenar com a equipe de solo a passagem da Azul e após a gente prossegue com o curso de acionamento e reporta quanto para o táxi. 5973, obrigado. Foi o Bravo, está livre, ingresso, pátio principal, reporta no término. Sim. 982, Salvador Approach. Just flight level 3, 70 request start descent. It's your wait to start descent, maintain my frequency. Maintain 370, your frequency marker 9.